faço operação mundial. Grava aí, RD7 CDs, fugindo cavaco, paredão Sérgio Tech, paredão Glauber. Ela pediu pra eu voltar mais um veinho. Ela pediu pra eu empurrar mais o véio, empurro. Ela pediu pra eu dar tapa no popô, e tapa no popô, e tapa no popô. Ela sabe que eu me garanto, essa mina é tarada. Me liga a toda hora, liga até de madrugada. Sai escondida dos pais, só pra dar uma sentada. Empina a bunda e joga a raba, que hoje vai ter botada. Essa botada, botada, tô batendo pro popô. Essa botada, ai, ai, ai, ai. Essa botada, botada, tô batendo pro popô. Essa botada. Essa botada, botada, tô batendo pro popô. Essa botada, ai, ai, ai, ai. Essa botada, botada, tô batendo pro popô. Essa botada, ai, ai, ai, ai. Vai tomando, vai bebê, vai, tchau. Eu voltar mais um véio. Ela pediu pra eu empurrar mais um véio. Ela pediu pra eu dar tapa no popô, e tapa no popô, e tapa no popô. Ela sabe que eu me garanto, essa mina é tarada. Me liga a toda hora, liga até de madrugada. Sai escondida dos pais, só pra dar uma sentada. Empina a bunda e joga a raba, que hoje vai ter botada. Essa botada, botada, tô batendo pro popô. Essa botada, ai, ai, ai, ai. Essa botada, botada, tô batendo pro popô. Essa botada, ai, ai, ai, ai. Essa botada, botada, tô batendo pro popô. Essa botada, ai, ai, ai, ai. Essa botada, botada, tô batendo pro popô. Essa botada, ai, ai, ai, ai. E vai tomando, vai. Estourou MC Lavi, entrei em gravações. Oh, oh.